No início da tarde da última sexta-feira, por volta de 14 horas, foi entregue na sexta SDP um veículo Peugeot 208 com placas de Foz do Iguaçu. Os soldados da Polícia Militar localizaram o veículo na rua Gonçalves Ledo, esquina com República do Líbano, no Jardim Jupira. O aspirante Dresch, da PM, comandante do policiamento da unidade, conversou no local da recuperação com nossa equipe. Acompanhamos o trabalho da Polícia Militar. A localização do veículo se deu no final da manhã, mas somente por volta de 14 horas é que ele está sendo encaminhado à 6ª SDP. O motivo? A vítima foi convocada com a chave reserva e não compareceu aqui na região do Jardim Jupira, onde o automóvel foi recuperado no cruzamento da rua Gonçalves Ledo. Aspirante Dresch da Polícia Militar nos dá detalhes de como esse veículo veio parar aqui. Tenente, foi um assalto? Isso, esse cidadão foi assaltado na terça-feira à noite, né? Três indivíduos aí, dois deles armados com arma de fogo, abordaram esse cidadão, conduziram ele por um determinado período pelas ruas, depois pediram para o mesmo sair correndo e nesse mesmo momento fugiram com o veículo. Então hoje, graças ao empenho da nossa equipe e denúncias também, conseguimos lograr êxito em encontrar esse veículo abandonado na região do Jardim Jupira. Qual a descrição que a vítima fez dos indivíduos que fizeram esse roubo? Foram agressivos? Que descrição ele deu no boletim de ocorrência? Parece até que tem uma mulher que estava envolvida nesse caso. Sim, um desses três indivíduos é uma mulher. E os, como de costume, foram bem agressivos, né? Gritaram a todo momento, pediram para que saíssem correndo sem olhar para trás. Então a gente vê que eles agem com muita agressividade e estão sempre armados com armas de fogo. Segundo informações da vítima, que não quis ser identificada, os indivíduos, quando embarcaram no automóvel, encostaram a arma na cabeça dele e disseram que se não obedecesse, ele levaria uma bala na cabeça. Terror que a vítima sofreu e que com certeza ficará traumatizado. Mas a reação é desaconselhável. Tenente, nunca se reage numa situação dessa. Nunca se reage, né? O bandido, ele não tem nada a perder. A gente tem família, tem filho para cuidar, então deixa o trabalho com a polícia que a gente sempre dá um jeito, recupera o veículo e com certeza aí dentro de poucos dias vamos atrás desses indivíduos e prendê-los, com certeza. Quem tiver qualquer imagem de segurança, por exemplo, ali nas proximidades de quem abandonou esse carro, pode ajudar a polícia? Com certeza, entra em contato com a Polícia Militar e a gente encaminha essas imagens aí junto ao inquérito policial. A vítima vai comparecer à 6ª SDP para ser ressarcido em seu bem. Por enquanto, ao que se percebe, o veículo está íntegro. Ele deverá passar por uma perícia e ser devolvido mediante procedimentos. Da 6ª SDP para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.